Deixou de ser meu grande amor, era você. Mergulhei no fundo raso, me trocou por um acaso. Tá explicado por que tanto me esconder. Não vem querer postar foto agora, depois que tudo se acabou. Não tem mais motivos pra continuar vivendo em um falso amor. Me deixa tentar fazer de tudo para superar tudo que a gente planejou, todos nossos versos de amor, as fotos viajando que a gente tirou. Como é que é? Pra ver se um dia eu deixo de lembrar. Não aguento mais te perdoar, voltar e você vacilar. Porque tanto me escondeu, oh, oh, oh, não vem querer postar foto agora, depois que tudo se acabou. Não tem mais motivos pra continuar vivendo em um falso amor. Me deixa tentar fazer de tudo para superar. Enfim acabou, a rua já secou, e só lá fora. Daquela insônia já curei, do mau humor já melhorei, e até me acostumei. Passou a falta. É, e vai ser sempre assim. Se for amor, esse amor pode mais se chegar ao fim. Não tem remédio mesmo. Eu quis você pra ficar. Eu quis sumir, te esquecer. Quis morrer, quis te ligar. Eu não queria mais além a vida de você. Hoje foi bom te encontrar. O tempo passou, como está? Difícil foi, mas tudo bem. Eu também tô sem. Difícil foi, mas tudo bem. Eu também tô sem ninguém. Só me restou o ciúme. Não sei se vou ver o costume. Seja feliz, fica com Deus. Se der saudade, me liga. Adeus. Hoje foi bom te encontrar. O tempo passou, tempo passou como está. Difícil foi. Seja feliz, fica com Deus. Se der saudade, me liga. Adeus. Agora o tempo já passou. Sorriso maroto. Vamos lá? Seja qual for a sua crença, qual for a sua religião, quem tá contigo e anda com você não dorme. Tô respirando, graças a Deus amanheceu, tô respirando. É mais um dia, bora ali viver um sonho. Hoje tá tudo conspirando. Curte essa vibe, sente essa brisa. Olha pro céu, só admira. E agradeça as coisas boas que vieram lá de cima, que multiplica. A vida é tão curta, então curta a vida. Na felicidade agradeça, que a dificuldade fortaleça. Se a vida te derruba, sacode a poeira e faz o corre. Quem tá contigo não dorme. A felicidade agradeça, que a dificuldade fortaleça. Humildade, pé no chão, faz o teu e não conta com a sorte. Quem tá contigo não dorme. Com vocês, Léo Santana! Eu tô respirando, graças a Deus amanheceu, eu tô respirando. É mais um dia, bora ali viver um sonho. Hoje tá tudo conspirando. Curte essa vibe, sente essa brisa. Olha pro céu, só admira. E agradeça as coisas boas que vieram lá de cima, que multiplica. A vida é tão curta, então curta a vida. Bora! Felicidade agradeça, se a dificuldade fortaleça. Se a vida te derruba, sacode a poeira e faz o corre. Quem tá contigo não dorme. A felicidade agradeça, se a dificuldade fortaleça. Humildade, pé no chão, faz o teu e não conta com a sorte. Quem tá contigo não dorme. A felicidade agradeça, se a dificuldade fortaleça. Humildade, pé no chão, faz o teu e não conta com a sorte. Quem tá contigo não dorme. Quem tá com a gente não dorme. Não dorme nunca. Camisa 10, Léo Santana. Você faz meu coração ir de 0 a 100 em menos de um segundo. Quando a sua boca encosta na minha boca e me dá o melhor beijo do mundo. Você tem o dom de transformar um dia ruim num dia bom. Com sua risada exagerada, coisa linda. O destino tirou onda quando colocou você na minha vida. Quando me perguntam o que é amor, eu mostro uma foto sua. Eu ando cantando na rua. Será que eu preciso mesmo responder? Quando me perguntam o que é amor, vem logo seu nome na mente. De cara eu já falo da gente. Em cada 10 palavras, 11 tem você. Só você faz meu coração e dizer assim menos de um segundo. Quando a sua boca encosta na minha boca e me dá o melhor beijo do mundo. Você tem o dom de transformar um dia bom com sua risada exagerada. Coisa linda, o destino tirou onda quando colocou você na minha vida. Você faz meu coração ir de 0 a 100 em menos de um segundo. Tô apaixonada! Te ver com outra pessoa, eu não imaginava que iria ficar assim. O coração chegou a terras batidas. Eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar. Seu cheiro, o jeito que a gente se amava. Mas eu vou te pedir um favor. Me bloqueia das mensagens e da sua vida. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu. E vai embora, mesmo eu odiando despedida. Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida. Desse meu coração que não te esqueceu. Me bloqueia, canta! Das mensagens e da sua vida. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Outra pessoa, eu não imaginava que iria ficar assim. O coração chegou a terras batidas. Eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar. Seu cheiro, o jeito que a gente se amava. Mas eu vou te em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu. E vai embora, me deixa aqui sozinho cuidando da ferida. Desse meu coração que não te esqueceu. Me bloqueia. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu. Pessoa, eu não imaginava que iria ficar assim. bateria tá quase acabando, mas vou usar esse 1% pra dizer tudo que eu sinto e o quanto eu te amo. Que 100% em mim ainda tem muito você. Desde o dia em que você saiu daquela porta, minha vida deu uma revirada. Se me contarem que me viu feliz, é mentira, amor, não acredite em nada. Te ligando pós efeito da cerveja, tô sorrindo, mas não tô feliz. Se me perguntarem de todas as merdas da vida, te perder foi a maior que eu fiz. O nosso segredo não quer mais me esquentar. Tudo nessa casa parece que tem o seu DNA. Cheguei à conclusão que eu sempre vou te amar. Escreve no Waze, amor da vida, e volta pro celular. Minha bateria tá quase acabando, mas vou usar esse 1% pra dizer tudo que eu sinto e quanto eu te amo. E 100% em mim ainda tem muito você. Desde o dia em que você saiu daquela porta, minha vida deu uma revirada. Se te contarem que me viu feliz, é mentira, amor, não acredite em nada. Te ligando pós efeito da cerveja, tô sorrindo, mas não tô feliz. Se me perguntarem de todas as merdas da vida, te perder foi a maior que eu fiz. O nosso segredo não quer mais me esquentar. Tudo nessa casa parece que tem o seu DNA. Cheguei à conclusão que eu sempre vou te amar. Escreve no Waze, amor da vida, e volta pro seu lar. E volta pro seu. E volta pro seu Já falei mais de mil vezes, mas dessa vez eu tô falando muito sério. Não vou mais te procurar, pode apostar. Já cansei de me entregar inteiro e você só metade. No mínimo eu mereço ser prioridade. Não vem agora com esse papo que seu coração é meu. Já que é assim, posta foto nossa, escreve um textão pra mim. Marca na foto, deixa todo mundo ver que você assumiu o que tanto tentou esconder. Eu preciso ver pra crer, só assim acredito em você. Já que é assim, posta a foto nossa, escreve um textão pra mim. Me marca na foto, deixa todo mundo ver que você assumiu o que tanto tentou esconder. Eu preciso ver pra crer, só assim acredito em você. Sei que já falei mais de mil vezes, mas dessa vez eu tô falando muito sério. Não vou mais te procurar, pode apostar. Já cansei de me entregar inteiro e você só metade. No mínimo eu mereço ser prioridade. Não vem agora com esse papo que seu coração é meu. Já que é assim, posta foto nossa, escreve um textão pra mim. E marca na foto, deixa todo mundo ver. E você assumiu o que tanto tentou esconder. Eu preciso ver pra crer, Só assim acredito em você. Posta a foto nossa, escreve um texto pra mim. Me marca na foto, deixa todo mundo ver que você assumiu que tanto tentou esconder. Eu preciso ver pra crer, só assim acredito em você. Já que é assim, posta a foto nossa, escreve um textão pra mim. Me marca na foto, deixa todo mundo ver que você assumiu que tanto tentou esconder. Eu preciso ver pra crer, só assim acredito em você. Eu preciso ver pra crer, só assim acredito em você. Percebi, sou sempre eu que abro mão e a gente não sai do lugar. Como era um cabe essa tal de solução que tanto importa? Primeira vez tudo bem, segunda vez foi também. E na terceira eu vi que não pensei em ninguém. E já que vai ser assim, eu largo você por mim. Abro um red amarelo e misturo com gin. Pode ficar com a razão, você não vai saber o que fazer com. E nessa tal solidão, melhor ficar sem ninguém do que infeliz e certa. Pode ficar com a razão, você não vai saber o que fazer com ela. E nessa tal solidão, melhor ficar sem ninguém do que infeliz e certa. Eu prefiro muito a felicidade. Eu prefiro a paz do que a razão, com certeza. Uba. Mais uma vez percebi, sou sempre eu que abro mão. A gente não sai do lugar. Como é, nunca vi essa tal de solução que tanto importa. Primeira vez tudo bem, segunda vez foi também. E na terceira eu vi que não pensei em ninguém. E já que vai ser assim, eu largo você por mim. Abro um red amarelo e misturo com gin. Pode ficar com a razão, você não vai saber o que fazer com ela. Brinda essa tal solidão, feliz e certa. Só vamos, amiga, atrás da felicidade. Sabe o que é isso? Menos é Marvel. Esqueça tudo, bebê. Coisa linda. Você é meu morro. Cê acha que cê pode vir aqui e me usar a qualquer hora? Poder não pode não, mas se eu chegar que hora? Pra fazer gostoso, pra me iludir de novo. Me chama de amor só por chamar, e eu te chamo de amor por acreditar que você é meu amor. Vai, eu motivo pra beber. Acho que cê pode vir aqui e me usar a qualquer hora. O quê? Poder não pode não, mas cê chegar que hora? Pra fazer gostoso, pra me iludir de novo. Me chama de amor só por chamar, e eu te chamo de amor por acreditar que você é meu amor. Eu vou te mostrar. aconteça tudo. Brasília menos é mais. Já não poderia viver outra desilusão e ver mais uma paixão morrer outra vez, dar sem receber. Eu já não poderia viver outra desilusão. Mais uma paixão morrer, outra vez dá sem receber. Mais um ponto final, fim de mais uma história. De que vale me achar pra depois me perder? Meu amor falso herói leva fama sem glória. Olhos enxergam, coração não vê. Não vê, talvez por ter medo da dor. Coração, teu mal é mal de amor. Eu não quero outro beijo, maldade, esse amargo sabor. Não vou mais me perder em seus braços e abraços de quem não me quis, assim como eu já fiz. Porque isso não é ser feliz. De quem não me quis assim como já fiz. Porque isso não é ser feliz. Eu já não poderia desilusão e ver mais uma paixão morrer outra vez dá sem receber. Mais um ponto final, fim de mais uma história. De que vale me achar pra depois me perder? Leva fama sem glória. O que os olhos enxergam, o coração não vê. Não vê, talvez por ter medo da dor. Coração, teu mal é mal de amor. Eu não quero outro beijo, mal dado esse amargo sabor. Já fiz, porque isso não é ser feliz. De quem não me quis, assim como eu já fiz. Fazendo o que aqui? Já tô pronto pra dormir.

Simone Mendes. Esqueça tudo, pagode de qualidade. Que coisa linda, hein?